salvar da nós, do nosso orgulho, não é? Mas o modelo é o Cristo. Nosso modelo é de coragem. O Cristo foi corajoso, como foi Jan Hus. O Cristo deu sua vida, como deu Jan Hus. Como deu Kardec, sacrificando todos os seus dias, todas as suas horas de repouso e de lazer à doutrina espírita. O seu médico, o Dr. Demerre, vem dizer: Kardec, por favor, você tem que parar, você está comprometendo a sua saúde. O médico desencarna e retorna através de uma médium, dizendo-se se um delegado dos espíritos superiores, pedindo para que ele manere, para que ele dê uma pausa, dê um descanso. E ele sacrifica toda a sua vida, todas as suas horas, o seu lazer, por essa doutrina maravilhosa, dizendo, em uma das suas passagens, doutrina espiritismo, doutrina divinal. Eu te dei todas as minhas horas de lazer e de repouso, porque antevejo o futuro que se descortina para a humanidade. Então foi obra da sua vida. E Kardec, então, foi, sim, esse lutador corajoso de enfrentar o opróbrio da ciência, dos sacerdotes, dos homens poderosos, como foi Jesus também. Jesus afirmava aos sacerdotes, aos doutores da lei, curava dentro das sinagogas várias vezes em pleno sábado, o que era um absurdo para os judeus. Se vocês lerem o Evangelho na sequência, tem esse livro, aliás, vários dele, o livro dos Evangelhos, do autor espírita, traduzido diretamente do grego, é muito parecido com os Evangelhos que a gente conhece, mas ele faz a sequência, pega os quatro Evangelhos e bota em um só, e diz do lado quem disse, quem é o evangelista. E a gente vai ver Jesus curando várias vezes dentro da sinagoga. Com humildade verdadeira, não é essa humildade que a gente faz às vezes fingida, não, pessoal. Ele é interpelado por um jovem que lhe diz: bom mestre, e ele redarga: bom, por que me chamas de bom? Bom só Deus. Mas mestre, dizei o bem, porque eu sou. Jesus declarava o Messias, o Filho do Homem, sabia da sua missão, tinha coragem e não vivia uma falsa humildade que às vezes a gente quer aparentar, que muitas vezes pode ser hipocrisia. Ele enfrentava os sacerdotes dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas! Eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro que vocês. Porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta